Lembro quando o tempo parecia que não ia mais passar pra gente. As montanhas para tropeçar com nossos passos de gigante. Lembro que você, a sorrir o sol, ofuscava de repente. E ao chorar a chuva desabava com seu raio radiante. Lembro do arco-íris tobogã no brilho da serpente. Lembro dos sabores, flores de maçã perfumando o ambiente. Nossos corpos nus refletidos no seu olho diamante. Terra é paraíso, para nós o vício era só seguir adiante. E eu segui você e consegui nascer. Vou prosseguir pra ver o infinito e mais além. É que eu segui você até aqui, meu bem. Vou prosseguir pra ver o que já é e o que já vem. Serpente. Lembro dos sabores, flores de maçã perfumando o ambiente. Nossos corpos nus refletidos no seu olho diamante. Terra é paraíso, para nós o vício era só seguir adiante. E eu segui você e consegui nascer. Vou prosseguir pra ver o infinito e mais além. É que eu segui você até aqui, meu bem. Vou prosseguir pra ver o que já é e o que já vem.